Autorizado para Minas, número 340, Valdir, número 0, Daniel, Leda, reporte da direção 3, primeira curva, direita, direita, direita, direita, número 16, compacto, 130, na Armada, controle 20, na Armada, 4, 2, confere, portão 9, time controle, posicionar. Controle, Kilo Serra Lima, para a equipe. Kilo Serra Lima, desce para 4 mil pés, justo em Salvador, na 0, no 5. 9286 para o localizador, direita para o 130, chama estabilizado. Direita 130, chamará estabilizado, 9286. 859, inicie redução, aguarde o último vetor. Tá reduzindo, aguardando o vetor 259. Bom, para Sierra, November, Juliette Fox, no 180, Plano Yankee. Decolando da 17, primeira curva esquerda, no perfil da subida Momo, Momo Lapa, após subida Momo, após Momo Rolato, após Lapa, é, destino. 51112, o transponder, controle 120.8. 403859, vai chamar estabilizado. Afirmativa então. É, então, curva pela direita, no perfil da Arbor, Arbor, Lapa, após Lapa, se eu voar destino. Gente, chame a torre agora em 11895 para acionar ataque de decolagem, o ajuste Mi 15, bom voo. Para 2000? Firmo, livre aproximação, desça para 2000, chama estabilizado, 9286. 9286 para 2000, chamará estabilizado, estabilizado posicionado. Estabilizou, 3859, filiente. 3859, complete a aproximação, aliás, chama a torre, 1819. 1895. 1911. Torre Salvador, o TAN 3859, estabilizado, baixado de trabalho. 3859, mantém aproximação, teto estimado em 1.200 pés, chuva leve sobre o campo, confirmando chuva moderada sobre o campo. Reporte visual, TAN 3859. Motorar visual 3859. Você está deslocado cerca de 2 milhas à direita no segmento da chegada mar. Fui na Proditan. Proditan, então. 1-0, primeira curva à direita, no perfil da subida Arbo. Pois Arbo direto, conquista. 5061 no transponder, controle do 0.8. Autorizado 1-0, conquista, decola da 1-0, primeira curva direita, no perfil da Arco, após conquista. 5061 na nossa corda, Salvador 1-20-18, passareira 2223. Você repetiu o transponder? 5061. É, tô chamando parte 3 quando pode funcionar. Chamarei, 2223. Emissoras mínimas. Gente, 3859, livre pouso, vento 230 graus com 4 nós. Repouso, 3859. Aprovo Salvador Zero, level 360, airway Opzulu 21, Sorocaba, Upper Alpha 310, after fire, Brighton Woods, take off 10, right turn. Departure will be Arbor departure and Alepha after intercept the way. Altitude 2-1. Score code 5135, control departure frequency 120.8. Levantou 360. 5 a bordo, 4 horas e 10, altera da Goiânia. 286 está estabilizado. 286, complete aproximação em linha, sistema a torre em Salvador em 1895. 1895. 59. Sente o 386. Torre Salvador é o voo 9286. Argentina 1911? No, unable to copy. Can you repeat, please? Okay. Put Salvador, yeah, Alpha Echo Zulu, to level 2360, and route up Zulu 21, Sorocaba, upper Alpha 310, after follow flight pen route, take off runway 10, and right turn. Departure will be Arbor departure and Alepha. After Alepha, intercept the way. Score code 5135 and control departure frequency 120.8. Alpha reporting to Juliet. M39, bom dia, sem identificação, desce aí, mantém o nível de voo 040, chegada a Bonf. Tornado 40 na Bonf, né? Ok, and repeat please. Your route, please. Your route, yeah, Altitude 21, then Sorocaba, after airway up the Alpha 310, after follow your flight and route. Roger, Altitude 21, you're at Charlie Bravo, Altitude Alpha 310, and then report ready to push the stand 11. Roger. 286, Solos 48, Soluno 21, decimal 9, livrando à direita. Eu Serra Lima, complete a aproximação, LS, chame a torre Salvador em 1895. 895, obrigado, senhor. Torre Salvador, bom dia, o Papa Romeu, Kilo Serra Lima. Kilo Serra Lima, mantenha aproximação, teto estimado 500 pés, reporte visual, sinal 10. Salvador, boa 9286. Bem-vindo, táxi de Alfa, repórter da Juliette. Alfa, Santa Juliette, boa 9286. 625, decolou 50, controle 120, décima 8, bom dia. 08, bom dia. George 52, morning, Ocean 62, 541, depart. Ocean 625, for the contact of the departure, climb mountain level 2, correction 320. Climb to 320, inform your moment departure. Inform your moment departure, climb 320, Ocean 625. Puka Jam, transição Caju. 5142, transponder, controle opera 120.8. Uma transponda novamente. 5142. Da 5.0 para separado 1.0.2, esquerda na Puka Jam, Aracaju, preço 5.142, 1.0.8. Só complementando, primeira curva à esquerda, chame quando pronto, posicionar. Esquerda, chamada pronto, 1031. Voo 9283, ingressa Juliette, portão 01. Juliette 01, voo 9283. Go ahead. Are you ready to push, confirm? No. Yes. We have to start 1-8, 11. Negative, negative, start. Okay, report ready to push, because I had to wipe behind the view. Argentina 1-9 or 1-1. We need to start 1-8 in all the positions, and then we can initiate the pushback. Understood? Argentina 1-9-1-1 and report ready to push. Okay. Okay, we call you ready to push, Argentina 1-9-1-1, thank you. Salvador, bom dia, 522 Globo, informação do Uber para a vitória da consulta. Não, isso mantém o nível de voo 050, chegada máxima. 050 e 74. Chegada Mari, 1072. Controle, papapapa, Mike Juliette Romeu. Mike Juliette Romeu, prossiga. Tá no Santa Vez Norte, está autorizado, cruza a via litoral o eixo de aproximação da 28 para posterior ingressar na paralela via Pituaçu. Sim, Matisse, está autorizado o cruzamento da 28, mantendo a linha do litoral, o Mike Juliette Romeu, aguarde transferência. 28 linha do litoral para transferência, grato Romeu. Salvador é 1072. Siga. A nossa radar aqui, as informações estão aqui entre Mário, Tati e Duna. O núcleo aqui entre Mário e Tati. Seria possível manter essa pro 020 por 40 quilos depois de atuar e Tati? Sem problema. Mantenha um rumo para evitar as formações, porém agora é autorizado a descida para o 080. Informe o controle livre das formações quando tiver condições de voar. Curva para a direita. Respeita 080, vai manter a proa quando tiver livre as deslocações. Ina, acionado aqui na retaguarda no portão 11, está acionado marcha lenta. Ok, senhor. Estou informando, estou com o airport da Argentina no portão 11 e está acionado mais lento. Não sei se chega a interferir nessa aeronave. Não. Gente, então. Está acionado no portão 11. Isso, no portão 11, está em mais lento. Ok, não, não se acerta. 5221 na escuta. Claro. Baixa mais estabilizada a LS, né? 3 ou não? Cruzado, Mike Juliette Romeu, cruzo o eixo da 35. Só autorizado, Mike Juliette Romeu, aguarde transferência. Obrigado, Romeu. 5154 transponder, controle 120.8. Só para informar que não tem condições de cruzar nível 110 antes de 15 milhas, ok? É para manter 3 mil, é isso? Controle, papapapá, Mike Juliette Romeu. Mike Juliette Romeu, manter-se em condições visuais, 110. O litoral sul de Salvador, informe que chama sobrevoo. Grato, é forte, iniciando sobrevoo, 500 GR, grato, Romeu. Controle, só um minuto. Porque aqui consta manter 3 mil até 25 milhas. É, se puder liberar disso aí, a gente agradece, porque aí já é exagero também. Olá, Azul 4299, gate 9, para a postura de acionamento. O 4299 da Azul está autorizado inicialmente o seu pushback, ok? O acionamento... cheque só com o pessoal da companhia, minha infraero, é necessário levar, puxar essa aeronave até o portão 8 e lá o senhor reporta para mim quando pronto para o acionamento e táxi, o Azul 4299. Tá certo, autorizado o pushback, acionamento só através do portão 8, CG10 horas, e chama para o táxi Azul 4399. Só confirmando, o trip, eu não entendi, tem alguma restrição para o senhor aí até 25 milhas mantendo 3 mil? Aqui não consta nada. Subida Arbor. Consta da subida essas restrições. Ou passa 110 antes de 15 milhas, ou mantém 3 mil até 25 milhas. Isso consta da subida, ok? Ah, tô sim, tô sim. Só vou checar com o controle, só um minuto. Serra Lima, cruza até o pátio 5. Frequência livre, estacionar, bem-vindo. Paulo, bom dia, economia 05, autorização da linha 360. 605, galera 360, só um minuto, subida da Ana, me escuta aguardando. Guarda. Já em condições de atuar de uma, não é possível? Papa Alfa Mike Lima, certificação de se manter nível de voo 040, chegada bom. Controle, copiou na 072. Estimativa na Flor de Duna. Desça para 3 mil pés, altimetro 1.500. Duna para 3 mil com 1.500, o gol no 072. Chamou? 3304. Transilha só um minuto, cópia número 2, subida Arbo. Arbo, aguardando. O trip 5221, na escuta. Prossiga. Cheguei com controle, tá ok? O mesmo informou que inicialmente seu decola mantendo a restrição e conforme a evolução do tráfego na terminal, possivelmente vai ser liberado. Ele já falou quando que possivelmente vai ser liberado e talvez possível vetor também para liberação aí dessas restrições, se eu puder voar com tranquilidade. Ótimo, muito obrigado aí, meu amigo, muito bom dia. Bem, sempre pronto. 39. Uno, teto estimado 500 pés, sobre o campo chuva leve, pista escorregadia, primeiro terço, mantém aproximação, reparte visual com o campo. Está reportado, é 3 horas. T3663, número 3, compra para Guarulhos, 360, para a subida da El, só um minuto. Passando da El, T3640 já aprovado, só um minuto. Sala, Azul 4299, está no Travesse, portal 7 aqui, pode acionar? Afirmativo, chama o táxi. Aciona, vai chamar para o táxi, Azul 4299. T605, cópia. Já Leão, 360, volta conforme plano, piso 10, decola 10, primeira curva direita, no perfil da Dael, leda após leda, voa bridge. 5143, transponder, controle 20.8. Portão 10, sendo condutor posicionado. 3304, cópia. Afirmativo, seu próprio. Brasília, 360, volta ao pisolo 10, volta ao pisolo 17. Decola no 0, primeira curva direita, perfil da subida Arbo. Arbo, Elefa, em Elefa, interceptor ouvir, segue conforme. 5144, transponder, controle 120.8. Autorizado, Brasília, 360, via Arbo. 17, decola da pistão na 0 com curva direita, desceu o Arbo, Elefa. Responde 5144, com 2308, na 3304. Correto, chama no 4, quando vamos posicionar. Alterna Ribeirão Preto, tem 4 horas e 30 minutos de autonomia, 126 a bordo, para o táxi. Paulo, passa 2223, pushback, é só da MEC 43. É, só um minuto, ok? As aeronaves modularam, só um minuto. Então, 3304, estou confirmando, tá, ciente, cotejamento, correto, chama no 04, como ponto posicionado. Chamará o 3304. Azul 4299, confirmando, 126, Ribeirão Preto e 430. Afirma, senhor, 4299. Utilizado, táxi via Pátio Índia até o ponto de espera da 10, lá com a torre 1295, 1015 no ajuste, um ótimo voo. 1015, Índia, ponto de espera da 10-2-8-9-5. Obrigado, bom dia. Eu sou 4-2-9-5. Passarinho, te chamou pronto? Afirma, 4-3, posto de pé, acionamento está pronto. 2-2-3, passarinho. Obrigado, chama o táxi. Obrigado, chamaremos o táxi, 2-2-3. Tá 3-6-6-3, vou na sua escuta. Guarulhos, 340, rota conforme, Vídeo, Pisolonomia, Brava Tosuru, decola 1-0, primeira curva direita, no perfil da Dael, Leida Pós, Leida Voa Bride, 5-1-5-1, código transponder, controle 120.8. Estou deixando o controle posicionado. Chamar M3-11 na escuta? Tá, sua escuta. Bem-vindo, táxi Alfa e reporte dentro da Juliette. Obrigado, Alfa, reporte da Juliette. Alfa Mike Lima, desça para 3 mil pés, altímetro em Salvador, 1.05. Da Azul passando agora na retaguarda, posto autorizado, sem táxi, 923. Após a passagem do Azul, está autorizado, 923. Quem mais me chamou? É no 1.05 no portão 10. Inicialmente, estou ciente do push da aeronave até através, próximo através do portão 8. E lá me reporte pronto para o acionamento de táxi. Gente, puxa até através do 8 e chama para o acionamento de táxi 605. Pushback acionamento 05 Canela, 63-12. Aguarde, 63-12, aguarde. 63-12, aguarde. Torre Salvador, muito bom dia, Azul 4299, próxima ponte será da ONU, tá? Azul 4299, a linha e decola da ONU 0, vento variável com 3 nós. Nível linha e decola da ONU 0, Azul 4299. Polo Salvador, 3304, entrega para 3304. 304, aguarde, número 2 no setor. Continue manter a posição hoje na M3-1 previsto ao portão número 5. É, manter. Observo isso, que chame 208. Controle, opa, opa, opa, Mike, Juliette, Romeu. Wilson Vitor, chame 208. Juliette, Romeu, prossiga. Muito boa tarde, novamente o Mike, Juliette, Romeu, regressando do sobrevoo em Suaçu. Segue agora para o farol de Itapuã, para seguir cruzamento da 35 e posterior eixo da 10 para a Serra de Aguinha. Vai dando para frente. Ok, gente. Chame a torre em 1895 agora para o cruzamento do campo. Luiz, Mike, Juliette, Romeu. Obrigado, Romeu. Voo 923. Ok, Pátio, pelo ponte de pé, torre 1895, voo 923. Stand by, number 3 for pushback and start. Litoral, na linha do litoral para cruzamento da 2023. Salvador, passarela 2223 acionado, POB 55, 6 horas e 30, altera Salvador para o táxi. Autorizado o táxi, é parte principal Índia, teu ponto de pista no zero, lá pronto, torre 1.18.95, ajustando no 0 no 5, passageiro 2223. Autorizado táxi, via pátio ainda, lá vai montar a torre, chama a torre 18.95, passageiro 2223. Operação. Alfa Mike Lima, livre LS, desça para 12 mil pés, permanece 1.015 no altímetro, chama estabilizado no localizador. Para a 2 mais estabilizado. Operou o farol de Itapuã, reparte visual com o campo, 1072. Chama aí. Azul 4299, decola 09, controle 120.8, bom dia. 208, obrigado, bom dia, Azul 4299. Coisa boa? Tango Whisky, Sierra Vito, copiado. Três Salvador, bom dia, Azul 4299, passa 2600 pés na saída da El. Azul 4299, tá na decolagem, tudo montando 340, posso cruzar 2000 pés, direto Leda. Após 2000 pés, direto Leda, sobe montanha 340, Azul 4299. 15 aguarde, conta número 1. Número 1 da conta, confirmou a decoda 17, confirma o pátio. Antigo guarde, conta, Romeu, Bravo, acho que... Esperando o eixo da 35, Mike Juliette Romeu. Mike Juliette Romeu, mantenha a linha do litoral e aguarde para o cruzamento do 28. Mantenha Romeu. Avistou 100 acima dos mínimos. Livre pouso, vento 230 graus com 2 nós, o 072. Leio, meu pois. Aguarda apenas o início do táxi do Boeing da Gol, ok? Para o táxi Gol na 605, 168 a bordo, 3 horas e 50, altera na cabina. 3 horas, táxi, a pátio principal Índia, até o ponto de cara, piste no zero, lá pronto, torre, 1 no outro, 195, avistando 1015, Gol no 605. Autorizado, pátio Índia, ponto de espera, 895, e o ajuste é 1015, Gol na 605, batia. 2, 5, 5, é 312, afirmativo, autorizado o pushback a passagem, com a passagem do bonde da Gol, a sua cauda, vai fazer o pushback coordenação equipe de sol e chama para o táxi. Coordenação, com Gol, chama lá para o táxi, o 3304, está autorizado acionamento, pushback coordenação equipe de sol após a passagem do bonde da Gol, a cauda, chama para o táxi. Autorizado o pushback após o Gol, chama lá para o táxi. A gente tem 1911, clear to push back with coordination ground team, we call me Red Tech. Solo Salvador, bom dia, Gol 972, livro. Solo 072, prossegue na Alpha, reporte antes da Juliette. Alpha, reporte antes da Juliette, 1972. Alfa Charlie Mike, livre táxi, chame para ingresso no 17. Lembrando seu estudão no 0, Mike Juliette Romeu. Gente, Mike Juliette Romeu, controle 120 decimal 8 para prosseguir até Serra Índia Quint. 1208, grato, bom trabalho. Voo 400, saída Arbor após Elefa, decola pistão 97, primeira curva direita. Transponder 5153 e o controle Salvador 120, decimal 8. Alfa Charlie Mike, livre ingresso, parte alinhada e pronto na 107. 923, livre decolagem, vento 250 graus com 4 nós, forma o tráfego 400 pés de helicóptero, afastando rumo nordeste. Ambiente, alvo decolagem, 10, 9, 5, Romeu, Bravo, Oscar. Estimativo, trip 5221 no pátio 3, pushback coordenação aqui pro Itaú, chama o táxi. Chamará para o táxi, trip 5221, bom dia. Confirma, está livre o pouso ou mantém? Mantém aproximação, confirmando, livre pouso, vento 250 graus, 4 nós. Ok, livre pouso na 10, ó, como é que clima? da proa 046 para evitar formação. Mais 4 dias, a voz de sequência 4 horas. Formação ótima. Tribo 8, sem identificação, desse mantém o 080, diante dos desvios. Informe quando, assim que tiver condições de curva à direita para aproximação. Amará, agora tribo 8, grato. Patrulha Azul 4299, proa 230, mais 12 milhas para evitar desinformações. Gente, informe na proa de Leda. Amarelo, cartão Mano Leda, 4299. Com 1923, perfil da saída da EL, Leda. 1923, contato radar na decolagem, tudo mantém o 360, posso cruzar 2000 pés, vou direto Leda. Nós 2000 já cruzamos, está autorizado direto Leda, com 1923. Gente, Alfa Mike Lima, solo aos 1,6, solo 1,21, décimo 9. Obrigado. 2223, livre decolagem, vento 250 graus com 2 nós. Vai descendo a 10, passando 2224. 2223. Oi, bom dia, agora 605, onde estiver na pronta. No 605, ele mantendo 0. Ele mantendo 0, boa, no 605. E desvios. 3325, alterno 288, azul 4299, com amarelo. Obrigado, bom dia. Vou no triplo, está voando duas, né? Tem 4 horas de autonomia. Alterno, Ribeirão Preto. Fazer ataque à direita via Índia, até o ponto de pé, puxando 0, lá pronto, torre 118-95. Ajuste no 015, tá 3304. Índia, ponto de espera da 10 com a 2895, ajuste na 3304, bom trabalho. Sol, eu tenho 602, nós temos 2, uma bola da última vez, 4 horas, já alteramos o Natal. Confio em PLB? 08. Estimativo, autorizar o táxi da parte principal e Índia até o ponto de espera, puxando 0, quando lá pronto, achando torre 118 decimal 95. Ajustando 1015, a chinela 6312. 1015, pode. O ponto de espera 295, a chinela é 310. Sareto 2223, decolou 18, controle 120 decimal 8, Mogi. 208, obrigado, bom dia, 2223. Afirmativo, reporte para ingresso parte principal, trip 5221. Reportará para ingresso no principal, trip 5221. Arbor 180 no perfil Arbor, passarela 2223. Alfa, Charlie Mike, na escuta. Seria condições de manter um no mil até o cruzamento do campo devido ao ADR que decolou da 10 com curva direita? Tráfego Salvador, bom dia. É o TAN 3859, frente da Oscar no gate 3, autorização para Curitiba. Estimativo, TAN 3859, Oscar confere, prepara a subida arbórea, eleva, aguarde para cópia. Aguardando. Para ingresso no parque principal, trip 5221. Passagem, trip 5221, até a ponte para a pista 0, via Índia. Quando lá ponte, metrô 1895, ajustando 1015, trip 5221. Prosseguindo lá, torre 1895, trip 5221, no como 1015, bom dia. I show 1911, clear tech, Lemon, Naples, and India. On hold short runway 10, call tower 118, it's 195, 281015, Argentina 1911. 221 na escuta do solo? 1072. 5221 na escuta do solo? Temos centro Recife, 1-3325, 3288. 3325-2258. Opa, chega. Solicitação do controle Salvador, sua saída será Arbor, transição Elefa. Arbor, Elefa, após Elefa, direto Conquista. Arbor, Elefa, depois Conquista, 5228. Do bonde da Aerolíneas Argentinas, prossegue Juliette, portão 08, ok? Após a aerolínea, prossegue para o 08, voo 1072. Alfa Mike Lima, apenas confirmando, o senhor vai prosseguir para o Pátio 3 apenas para... vai permanecer no Pátio 3 ou o senhor fica pouco tempo lá? Não, vou sair no final de dia. Mas eu vou coordenar com a influência se seria possível o estacionamento solar, ok? Retoração, direita agora pro A3, 190, aguardando para voar direto com o Conquista, patrulha 2223. Controle, bom dia, papapapá, Fatale Mike, decolou no 7, passando 1300 pés. Fatale Mike, prossiga com forno autorizada. Tente sair da mão, voa Fatale Mike. Estimativo, CN7, 5112, posição normal. Ah, positivo, vai checar que ele já tá acionado. O ingresso do Infraero Pátio 3, o mesmo reportou que não seria possível. O possível para permanecer até o final do dia seria o Pátio 4, ok? Sem problema, sem problema. Qualquer dá pra parar. Afirmativo, prossegue a retaguarda do ponto da Zona. A sua frente, eu iniciar o táxi. Ingressão na parte principal, contornando os portões e aposte na Lima, ok? Salvador, vou para 982. Passo Lima 982. Se mantém ao nível de voo 080, centro dos desvios, informa quando tiver condição de curva à direita para aproximação. 20 milhas, voo 605. Ponder, 5166, do controle Salvador, 120.8. Os desvios, informa quando tiver condição de curva à direita. 080, retorno ao desvio, vai informar quando pronto, retornando a rota, boa nova. 1-888, IBLS, lista para 2.000 pés, altimetria em Salvador, 1-0-1-5, chame estabilizado no localizador. 2.000, 1.015, chame no localizador, 1-888. Alfa Charlie Mike, acione 5-1-1-2, posição normal, informa nível, o altitude que cruza. Ok, está trocando equipamento, agora está passando 4.000, o Alfa Charlie Mike. Devido a cruzamento da terminal. 0-0-63-1-2. Inscrição nível de voo 080, com 20 milhas, ok? Inscrição 080 por 20 milhas, boa 9254. Outram 3859. 3859, autorizado Salvador, Curitiba, via UPS 21, nível de voo 360. Será Arbor, após Arbor Elefa, onde percebe ferrovia, após prossegue conforme a rota. Decola da pista 1-0, primeira curva direita. Transponder 5152 e o controle Salvador 120.8. Confirmando, passarei 2223. Voa direto Elefa, retornando a navegação e apoio direto Conquista. Elefa, após a voa direto Conquista, passarei 2223. 304, a Lima tem 1-0. A Lima tem 1-0, 304. 859, está no gate 3, já está pronto para o pushback, está na mesa. Afirmativa, apenas a restrição de... ao nível de voo 080 por 20 milhas, ok? Após decolagem. 080 por 20 milhas, está 3859. A gente vai aguardar para o pushback, eu sou o número 2 no setor. A nossa escuta aguardando. O Romeu Bravo Oscar, devido ao sequenciamento, vai ser o tráfego número 3 para decolagem de Salvador. O tráfego número 1 já iniciou, o tráfego número 2 é o Airbus da TAM, na mesma saída, e o Romeu Bravo Oscar logo após o TAM. Bravo Oscar, solicitação controle de Salvador, estará restrito ao nível 080 até 20 milhas de Salvador devido a cruzamento na terminal. Número 05 decola aos 26, controle 120, decimal 8, bom dia. 208, bom dia, número 05. De Salvador, no 605. Bom dia. Dia no 605, contato radar na decolagem, mantém inicialmente 080. Após cruzar 2000, direto Leda. 080, restrito no 605. Localizador, gol 1-888. Gol 1-888, contato de aproximação, ILS, chamamento em Salvador em 18.95. 18.95, que é logo 1-888. 4, livre decolagem, vento 2, 4, 0 graus, 2, 2. Livre decolagem, 1, 0, 3, 3, 3, 0, 4. Afirmativo, 2, 0 miles, flag level 0, 8, 0. And all shots, call tower. 118.195. Condições de voar livre de formações, está autorizado Leda. Leda, tá ótimo, obrigado. Alfa Tango Tango, autorizado Petrolina, rota direta, 1 nível 100. Segunda 35, primeira curva esquerda, na saída Momo, Momo pode DCT. Transponder 5133 e o controle de Salvador, 120.8. Botará no 888. Ativo, confio apenas o pátio, por gentileza. Afirmativo, Abaeté, agora para acionamento táxi decolagem 4 em 118.95, ajustando 1015, Alfa Tantão. Alfa Mike Lima prossegue na Lima. Após Mike, na Quebec, Chametou novamente 18.95 para o cruzamento da pista. Alfa Mike Lima. São 4 nós. Livre, pouso no zero, gol no 888. 4 cruza 2.500, perfil Arbor Alfa, elefante. 3304, contrato radar na decolagem, submetendo 360, perfil Arbor. Versão 360, perfil Arbor, 8334. Nave controle 120, decimal 8. Antio 20 miles. Proa de zona 3000 pés, 1015, agora 9.10. Pronto. Tá livre. Gente, livre da restrição, tá prestando. Certo bridge, onde intercepta a ferrovia, pode passar conforme a rota. Decoda 1-0, primeira curva direita. Transponder 5174. O controle de Salvador, 120, decimal 8. Tronto na 35, Alfa Tango Tango. Autorizado Guarulhos 360, da Eole da Bridge, Reprodu 16, rota do plano. Decola da 10, com a direita, transponda 5174, controle 208. Correste em próximo, metade de nome. Chamará. Faz previsão pro 3859, por favor. 3859, o seu número 2 no setor, eu tenho que estar por a companhia já no 02, que já solicitou há bastante tempo, aguardando apenas devido ao fluxo no pátio. O senhor vai prosseguir como número 2 após o tráfego da companhia, o que no 02? Aqui a gente não pode fazer simultâneo com o 02, de qualquer forma a gente vai sair atrás dele. Afirmativo, em coordenação com a equipe de solo, está autorizado, ok? Vai acordar a equipe de solo, fazer os pushback simultâneo e vai chamar para o táxi. Se eu prosseguir com o número 2, vai fazer o pushback para a entrada do pátio 3, vai seguir com o número 2. Ok, obrigado. Então, 3663 vai fazer o pushback coordenação equipe de solo simultâneo com o tráfego da companhia no 03, vai prosseguir, vai continuar como número 1 no táxi, vai reportar para o táxi, porque já tem livre pushback, chama para o táxi em coordenação equipe de solo. Quem está autorizado pushback no 02, em coordenação com a equipe de solo simultâneo com a aeronave da companhia no 03, da 3663. Salvador Gol 1888, Debron. 1888, é portinha de Juliette. Portinha de Juliette. Então 3663, apenas uma restrição na decolagem do senhor, está pronto para cópia? Consiga. Gente, após a decolagem, você vai manter até o 080, manter o nível de voo 080 por 20 milhas, ok? Após em coordenação com o controle. Gente, mantém restrito 080 por 20 milhas, na 3663. Correto, pronto para o táxi 3663. Autorizado, chamará pronto para o táxi 3663. Salvador, Gol 9251, ONU, porta ONU, pushback, estacionamento. Gol 9251, número 2 no setor, aguarde. Aguarda, 9251. Corrigindo, ONU 3325, alternando 288. E bom dia, obrigado. Trip 5414. Sessão, após decorar o seu, está com a sua cópia? Pronto. Ok, vai manter o nível de voo 080 por 20 milhas, ok? Até 20 milhas após prosseguir em coordenação com o controle, o Oxenia 639. Gente, o Oxenia 639 está restrito 080 até 20 milhas, coordenação com o controle. Correto, chama pronto, 639. Chamará. Ufa, Tango, Tango, livre decolagem, vento 190 graus, 2 nós. Manda Juliette, o 1888. Ativo o 1888, vai aguardar para ingresso parte principal, o portão previsto 04. Gente, vai aguardar. Livre decolagem, vento 180 graus, 04 nós. Livre decolagem, 3582. Argentina 1911, clear line up and wait. Runway 10. Contato radar decolagem, submantenha o 080, saída pouca. 080, quanto autorizado lá por Aracaju ou direto Recife, agradece, minha 392. Gente. Romeu Bragosca. Tá escutando. Suba até o 05, Regino, 150. Suba até o 150. 5414. Trip 5414, escuta, rádio 1, 50. Check Trip 5414, se mantém o 050, chegada mais. Descendo 050. Olá, Fábio Tango. Oi, Fábio Tango, decola 35. Alfa Tango Tango, decola 35, controle 120, decimal 8, bom dia. 208, grava Fábio Tango. Trip 5221, decola 35, controle 120, decimal 8, bom dia. Controle 1208, bom dia, bom trabalho, até daqui a pouco. Do Paris A2, sendo solicitado a viatura para as quatro pessoas. Também de 40 milhas. Autoriza por ali, conquista. Está presente, tem condição de voar conquista, livre das formações? Positivo, a conquista está à esquerda aqui, com as informações. Firme, está livre. Até abrir. Estabilizado, Maria LS, X-Ray, da 1-0, agora 982. Para 982, complete a aproximação, LF, chama a torre Salvador, 1-1-8, decimal 95. 1895, gol 1-9-82. O chaminha 312, subvetoração para evitar tráfego. Curve à direita, proa 090, limite desta proa, ao estabilizar nesta proa, está livre a subida para o 350. 090, estabilizada, autorizada subida 350, 6312. Controle, bom dia, TRIP 5221. TRIP 5221, contato radar da colônia, sube e mantém 200, será arbor. Livre da restrição de 3 mil, senhor? Romeu Bravo Oscar, vou direto, Alessio. Acredito, Alessio, Romeu Bravo Oscar. Compreendo o perfil Argo, TRIP 5221. Ok, vai manter 3 mil então, o TRIP 5221. Com 4 horas e 30. Negativo prossegue, aqui está o ponto de pé pistino 0 via Índia, quando lá pronto, torre 118 decimal 95, ajustando 1015, está 3859. Então está autorizado via Índia no ponto de espera 1895. O gol no 1888 prossegue a retaguarda do segundo bonde da TAM, ok? A gente prossegue para o 04. Ok, obrigado. 150, Romeu Bravo. Suba para o 400, Romeu Bravo. 400, essa. Calda e o bonde da Gol partindo 04. Gente, graças. Bom, 982, na escuta da torre. Ah, só escuta agora 982. Volo 982, última aeronave pousou a vista 900 pés, tráfego Airbus agora iniciando decolagem da cabeceira 1-0, mantém a aproximação, reporte visual, Volo 982. Sente, continua a aproximação, reporte a visual, Volo 982. Tá, constando a restrição 0800 por 20 milhas, vai chamar a torre 295, bom dia. Volo 982, livre pouso, pistão no zero, vento calmo. Livre pouso, no zero, vento calmo, 982. Escuta do Paulo? É, escuta alguma, 92 ponta. Afirmativo, apenas considere a restrição paga assim, anteriormente. Que prossegue com o táxi coordenação, hoje prossegue com o pushback coordenação aqui, pediu só o último táxi. A gente chama da táxi, igual 92 ponta. Oeste, mantendo 3 mil pés, desça até 4 mil pés com 1.015 no altímetro. 4 mil pés com 1.015, 5.4 no 4. O meu Bravo Oscar, chamei Recife, 1260, alterna 288. 260, 288, Oscar. 1210, 8.